as horas de Deus, amém. Padre, Filho e Espírito Santo, essa é a primeira cantiga que nessa casa eu canto. Essa é a primeira cantiga que nessa casa eu canto. Sei que são nove dias, nove penas. Enquanto a espera aumenta, o mundo se faz esquecido. Na terra dos homens de luzes coloridas. Enquanto a família reza novena, que montam cavalos ligeiros vão tomando todo mundo. E na casa, no lar, esquecidos ficam todos, longe de saber o que foi que aconteceu. E ali ninguém percebeu tanta pedra de amor cair, tanta gente se partir no azul dessa incrível dor. Enquanto a família reza, alguém segue a novena no abismo de preces e pedidas, no sossego de uma agonia sem fim. Enquanto a família reza, nove dias se passam marcados, sem tempo, sem nada e sem fim. No meio do mundo do medo e de mim despedaçado em tanto verso, então de orações a sala se faz, e lá fora se esquece a paz. Uma bomba explodiu por lá sobre os olhos de meu bem, e assim me mata também. Enquanto a novena chega ao fim, bandas, bandeiras, benditos passando pela vida, e a novena se perde esquecida. E nós, nas horas de Deus, amém. Padre, Filho e Espírito Santo, essa é a primeira cantiga que nessa casa eu canto. Essa é a primeira cantiga que nessa casa eu canto. Sei que são nove dias, nove penas. Enquanto a espera aumenta, se faz esquecido na terra dos homens de luzes coloridas, na terra dos homens de luzes.